quebrada. John Bongo, ciclone, camisa listrada. Molecada sem amor, só a dor que corrói. Sem chuteira, aprendendo a tomar boot dos boys. Celular pra tirar fotinho, se as mina vem e se tiver de motinho. Nossa, nossa, hein? E a verdade tem que se dizer. Até a mais santa se revela com o barulho de CB. Lá as mobilete tem valor. Pivete põe a cutina bike pra fingir que tem motor. Lá tem um neguinho de bombeta. Cê vai saber que sou eu se tiver mexendo com as pretas. No sobe e desce das ladeiras. Razão da preparação física do time do Pedreira. Em volta da fogueira, no inverno paulista. 500 corintiano, meia dúzia de santista. Babiola, Hugo, Daniel, não foram em vão. A alma vive sem depender do coração. Bate saudade, mas tristeza não. Porque essa semana mesmo aí nasceu o filho do Lobão. Pegador como todo bom, rato de quermesse, pipeiro bom. Viu com as latas de Neston. Quem ama o seu lugar como eu amo, tio. Enxerga uma estrela a mais na bandeira do Brasil. Vai, se o lugar me sinto bem, é lá. No asfalto logo instinto vem, é lá. Essa é pra quem tem estilo favela. Tô tranquilão com meus irmãos no Lausanne. Se o lugar me sinto bem, é lá. No asfalto logo instinto vem, é lá. Essa é pra quem tem estilo favela. Tô tranquilão com meus irmãos no Lausanne. Desse jeito, dinheiro é pouco, mas tá nos conforme. Deixa eu pegar minha polo pra fechar de uniforme. Dá lustro no cordão e as amizades verdadeiras. O boot mais estiloso e a camisa do pedreira. Só quem é, vem de 8L pendurado. O instinto pede pra descer na porta do mercado. O sorriso reluzente, as correntes e as notas. É o sonho dos guerreiros de bonezinho da Jujota. Vários com um olhar de ambição. Dá pra conhecer com os agasalho amarradão. Cruza a avenida de CG, leva as cor do bergamais pra garantir o salário. Vendo vários depressivos em pele de funcionário. Eu sou mais um, com os pés aqui a pele de Angola. Atravessava lorbe com as mãos cheias de sacola. Menino joga bola e eu entoando samba. Canetão mocado deixando as tag na caçamba. Vira um dia vender garrafa de refrigerante. Nego gingando, batucando em lata de cortante. Sequelado na corcunda, botijão de gás. Tá bermuda, taquetel, dois número a mais. Tranquilão, importando o filme do camelô. Meu respeito a quem reside, dá o devido valor. Valor. Na esquina da locadora, vários rasantes de bike. Bola de meia com zaba reta no counter strike. Então, se o lugar me sinto bem, é lá. No asfalto logo instinto vem, é lá. Essa é pra quem tem estilo favela. Tô tranquilão com meus irmãos no Lausanne. Se o lugar me sinto bem, é lá. No asfalto logo instinto vem, é lá. Essa é pra quem tem estilo favela. Tô tranquilão com meus irmãos no Lausanne.